das rosas espinho que veio com véu, que fez a lágrima do aedo, borra tinta no papel. Porque o tempo não dá anistia, te mata e não volta mais. O que envelhece é a saudade de escutar, te amo papai, ó senhor. Me dê paz, não deixe nada me acordar. Faz 5 anos que a saudade não deixa eu sonhar. Quinta lua é depressivo, espinho me causa dor. E canto que vem da colina é de um solitário tenor. Minha escala tônica deprime igual Lenite na fauna. E o nome da partitura é amor de pai nascido da alma. Tudo vai mudar no dia que eu partir. Nada do que fomos vai sobreviver. Vou estar presente em sua solidão. Ninguém vai conseguir matar tanto amor. Sem o meu calor que sempre lhe aqueceu, frio e silencioso o quarto vai ficar. A lembrança morta vai provar que eu ainda sou tudo que você desejou. Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar. Minha lembrança vai fazer você chorar.